Thank you. Parte da jornada é o fim, mas que ainda assim abre espaço para novos começos. Inclusive o começo desse podcast, em que vamos falar sobre Vingadores. Nunca foi nosso objetivo enquanto podcast falar muito sobre lançamentos, né? Mas Vingadores Ultimato consegue ser bem mais do que só mais um lançamento de blockbuster no ano, né? E por conta disso a gente achou que seria interessante a gente dar nossas visões, nossas opiniões sobre a conclusão dessa toda essa jornada aí que durou esses 11. É triste, né, cara? Porque no fim das contas foram 11 anos e não 10. É estranhamente, tipo, meu autismo fica bravo com isso, sabe? Não devia ser. Pois é. Deve ter algum ano aí que dá pra... Algum ano que teve só filme merda da Marvel. Girar. Acho que foi 2015, quando teve o Vingadores 2. Mas foi o primeiro Homem-Formiga. Então, cara... É o fim do podcast, já o podcast já acabou. Valeu por ter vindo, gente. Isso aqui não vai dar certo. Mas, bom, vamos lá, então. Eu sou o Sérgio Júnior. Eu sou o André Fukushige. E esse é o episódio piloto de Take 2. E corta! Take 2! Eu quero te perguntar, na realidade, André, se você lembra em que momento que a Marvel, enquanto universo cinematográfico, se tornou uma peça presente na sua vida? Na minha vida? Pessoalmente? Na sua vida, pessoal. Na sua vida profissional também, se você quiser falar. Justo, minha vida sexual também. Em vários quesitos da minha vida, eu diria que o universo da Marvel tá dentro, sabe? Mas eu fui bem normizão, sabe? Eu assisti Vingadores em 2012 com amigos. Foi e família. Foi a primeira coisa de Marvel que eu vi na minha vida, foi o Vingadores. Então foi tipo, que nem o resto do mundo. E isso durou e eu era obcecado por eles até tipo Vingadores 2, que foi aquele filme que foi tipo. Aí foi só. Eu gosto desses filmes. E Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é muito legal, gente. Caralho, você não conhecia nada antes de Vingadores. Ah, eu sabia que existia o povo aí, sabe, mas, mano, quem que é Capitão América, quem que é Thor, quem que é Homem de Ferro, sabe? É, justo. Cagando. É engraçado a gente parar pra pensar, na real, que, tipo, Vingadores 2 foi o único filme dos Vingadores que não foi um evento, sabe? Justo. E acho que depois do Vingadores 2, meio que tudo se tornou, tipo, Guerra Civil, eu lembro, o povo tá preparado pra ir, Pantera Negra foi aquele negócio grande. Então, tipo, eu acho que a Marvel meio que foi acabando ficando tão grande pra si mesma que filmes que não eram Vingadores, mas tinham ainda o povo que o povo curte, chamava a gente, sabe? Que é o motivo que porque Homem-Formiga nunca fez muito dinheiro, por exemplo. Sim. É que mesmo assim, tipo, ainda são filmes que fazem muito sucesso, não tem o peso de um evento quanto um Vingadores vai ter, sabe? Vai ter eventualmente. Porque se a gente pega o próprio Capitão Marvel, tipo, porra, beleza, foi um enorme sucesso, fez mais de 1 bilhão na bilheteria, mas ainda assim não é nem, tá nem perto de ser, tipo, o evento que qualquer Vingadores foi, sabe? Justo. Ou que, né, no caso, o Vingadores 2.5, que foi o Capitão América que recebeu, né? Justo, é mais o poder do crossover em si, que faz o evento acontecer. Sim. Que é o que leva meio que todo mundo pro cinema, sabe? É, como sempre foi o caso de quem assistiu Vingadores como você, sem saber nada antes. É, tipo, algum amigo que é fã vai, tipo, você tá nessa, você vai também. E aí você vai começando a apaixonar por personagens e aí você vai querer ver eles juntos de novo, sabe? Uhum. Que é o poder do marketing todo. É, tanto que eu lembro que, não sei se foi assim pra você, não sei se foi pra mim, depois do primeiro Vingadores, na real, eu dei meio que uma... No sentido de que, tipo, não ia assistir os filmes que vieram logo depois do Vingadores. Foi Homem de Ferro 3 e... Thor, sei lá, Sombrio. É, Capitão 2. Eu assistia, tipo, pensando, velho, já foi o crossover, eles já se conhecem. Por que agora não é todo filme deles? É, eu lembro, acho que no Homem de Ferro 3 era tipo, mano, o presidente está sendo capturado, cadê o Nick Fury, cadê o Viúva Negra, sabe, cadê esse povo? Sim, caralho. Pois é. Cara, Vingadores, o 1 já tinha sido tanto um evento assim. A bilheteria de Homem de Ferro 3 também na época tinha sido um puta de um estouro, sabe? É puramente no hype. Pois é, e é estranho pensar nisso porque, tipo, hoje em dia Homem de Ferro 3 é meio que esquecido pela galera, né? Uhum. Mas a gente até, tipo, considera não tanta coisa assim, sabe? Sim, sim. É um favorito pessoal meu, por motivos extra-filmes. Justíssimo. Mas, bom, em contrapartida à sua jornada, que começou com o Vingador, eu quero dizer que eu assisti a Homem de Ferro 1 na estreia. Eita! E, tipo, sem nem saber nada. Tipo, eu sabia que existia Homem de Ferro nos quadrinhos, porque... Eu criança, eu acompanhava regularmente quadrinhos. Na verdade, não é que eu acompanhava, é que, tipo, eu acompanhava um ou outro site sobre gibi e eu frequentava bastante sebo. Então, eu sempre tava comprando um monte de quadrinho, tipo, antigaço, que eu nem sabia da importância histórica daquilo que tava na minha mão, mas eu tava comprando e lendo, mesmo, tipo, que hoje em dia eu não me lembro de nada do que eu li no passado, sabe? Então, tipo, um filme de herói e tal, Homem de Ferro, que legal. E foi uma época que, tipo, blockbusters estavam meio embaixo, sabe? É justo. Tento pensar, tipo, 2008 que saiu, sabe? Pois é. Tanto que, assim, a única coisa que tinha naquela época era, sei lá, o filme do Batman. Que ainda assim não eram filmes muito, tipo, uma criança da minha idade na época, tipo, não se impressiona muito com aquilo, sabe? Uhum. A gente evita falar esses termos com o Nolan, mas tipo, é um filme sério pra adultos, cara. Então eu entendo seu ponto. É episódio piloto, já vamos ganhar rei. Tem que ser assim, mano, já entender como a gente é. Pois é. Inclusive, foi no mesmo ano, né, o Cavaleiro? Foi. Então, mas o lance é que, tipo, o primeiro Homem de Ferro, eu não lembro nada do filme, eu só assisti uma vez no cinema, e assim, eu não lembro muito dele. Mas eu lembro que foi muito um estouro no sentido de que ninguém sabia o que esperar, sabe? Tipo, cara, é o primeiro filme da Marvel enquanto estúdio. Eles têm essa ideia aí de no futuro talvez juntar todo mundo, mas é um bagulho meio arriscado. Aí é esse filme que é feito por esse diretor meio indie aí, com esse orçamento meio bizarro, com esse ator velho, sabe? Então tinha muitas variáveis assim, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí foi um baque muito grande quando todo mundo assistiu e, tipo, era o filme mais legal do universo, sabe? De ferro. O mais inesperado possível é, tipo, isso. A gente vive na realidade do impossível, sabe? Sim. E aí foi esse puta marco, tipo... Todo mundo lembra da cena do Tony Stark no deserto abrindo os barcos, as explosões atrás, sabe? E, cara, a partir daí eu basicamente, tipo, não, beleza, eu tô vendido. Marvel, tamo junto. Eu lembro que eu chegava a sonhar, às vezes, tipo... Mano, como será que vai ser o filme dos Vingadores? Eita! Eu ficava, tipo, criando teorias na minha cabeça, tipo, me achei e tal. E foi acontecendo e eu só fui acompanhando, né? Apesar de que, assim, assistindo cinema mesmo, eu só comecei a assistir todos meio que a partir do Vingadores 2. Porque tipo, acho que nessa idade você já podia ir no cinema sozinho, provavelmente. Isso, sabe? Isso, também. Mas não vamos entregar na cidade aqui, né? Eita. Gente, eu sou menor de idade, tá? Ah, oi. Mas o Vingadores 2 foi quando, tipo... Assim, tudo aquilo já tava consolidado. Mas o Vingadores 2, como foi aquele filme meio mediano, mas todo mundo foi assistir... Foi o que criou mais essa urgência de que, tipo... Mano, independente da qualidade disso, tipo, todo mundo vai sempre vir assistir, sabe? Então, eu quero fazer parte disso, eu quero viver isso. Esse zeitgeist, sabe? Participar da cultura. Exatamente, participar do mundo social mesmo que tá convivendo nisso, sabe? Que você anda na rua e tem crianças conversando sobre o Thor. Que anos atrás, tipo, ninguém nem saberia que Thor existe, sabe? E você fala de Super-Homem, eles não fazem a mínima ideia de quem você tá falando, sabe? Então, eu acho que já até te contei isso off, mas teve uma vez, recentemente, eu tinha ido num lanche com meu tio, a gente tava, tipo, de boa, comendo e tal. E aí tinha essa mesa do nosso lado, que tinha uma família com crianças e... E o molequinho, foi bem depois de Guerra Infinita, e o molequinho tava maluco, tipo, nossa, o Thor vai fora, não sei o que, não sei o que. Aí a mãe, né, que a mãe, eu acho que ela não devia acompanhar tanto, ela falou, ah, filho, mas e o Batman, e o Super-Homem? E a criança, tipo, ah, mãe, ninguém gosta desses daqui. Ai. Rapaz, dói até na alma. Dói, mas é, né, cara? E eu acho que tudo isso, cara, dá pra gente resumir com duas palavras. Kevin Feige. Sem zoeira. Sem zoeira. O cabeça que tá por trás, tipo, de todo esse planejamento e que foi o único cara que fez se tornar uma realidade bem sucedida, né? E vai, tipo, continuar por mais 20 anos tranquilamente, sabe? Deus queira, cara. Mudando o cinema a cada dia, tipo, sem zoeira. A gente tá comentando muito desse tempo, mas, tipo, cara, 11 anos atrás, não é imaginário, mas, tipo, toda a indústria do cinema era completamente diferente de como fazia filme de blockbuster, sabe? Aí chega um cara que, tipo, faz 4 filmes e muda tudo. E hoje todo mundo tá correndo atrás do mesmo sucesso que ele conseguiu. E ninguém consegue, ninguém. Não só hoje, né? Desde os produtores mesmo, a galera Já corria atrás. E, cara, eu acho tão louco isso, o fato de que, tipo, ninguém conseguiu, sabe? Eu acho que isso só mostra o quanto que a galera de Hollywood ali tente, sabe? Porque, cara, na moral, eu sei que eu posso estar falando merda, mas, mano, não é possível que seja tão difícil, sabe? Eu tava pensando, mano, o quão difícil é fazer, tipo, 4 filmes e um que conecta tudo, sabe? O quão difícil é. Mas não, cara, a galera só atropela, sabe? Tipo, quer colocar tudo num filme só já. E, bom, sem querer entrar no mérito de comentar sobre outros filmes, mas... A gente teve, cara, tudo bem que o universo DC tá meio que andando por fora agora, né? Mas eles tentaram começar assim, não deu certo. Apesar de que, né, a gente tem outros fatores aí que a gente pode comentar outro dia. Mas, cara, lembra do universo cinematográfico Dark da Universal. Sim, cara, o Dark Universo. Então, universo cinematográfico dos monstros, que teve aquela foto que era todos os atores contratados. Um monte de homem branco de terno, cara, numa cadeira. Uau! O hype só explodiu, cara. Tom Cruise, Russell Crowe, Deus! Jeff. Acabou do Kingsman, cara. Acabou Vingadores, mano. Cuida, Marvel. Acabou. Se Marvel é o fim. E, bom, deu no que deu, né? Literalmente, universo, praticamente, né? Parece que estão querendo rebootar com a Gal Gadot, mas... Meu Deus. É. Gal Gadot como quem? Com uma múmia? Ah, não faço ideia, cara. Não... Foda-se. Não... É, Marvel. A gente não conversa sobre o universo Stark. A gente fala se o universo cinematográfico deu certo, sabe? Tipo, só esse. Não, então, e aí tem o único que, tipo, que na real tá dando certo, que é o universo... Dos monstros, né? Monstros gigantes, no caso. É difícil a gente conversar porque só teve dois. É, tipo. O primeiro Godzilla e o filme do Kong. Ainda não chegou a juntar em si, né? Sem zoeira, não. E o próximo vai ser, tipo. Um filme que já vai ter um monte de monstro junto, foda-se, sabe? O que é uma questão que eu sempre acho interessante nas discussões de o quão difícil é preparar um universo cinematográfico. Bastante gente fala que você tem que. Tipo, cada personagem principal tem que ter algum filme antes, alguma preparação. Ou dizem que não. E eu acho que esse vai ser, tipo, um teste interessante pra ver. Se você realmente precisava ter um filme da Mothra. Ou do King Ghidorah antes, sabe? Pra lutar Godzilla. Ou não. É que, no caso do Godzilla... É que é muita parte pra gente comentar, né? Tipo, o quanto que esses monstros gigantes são personagens. Mas é que eu acho que, tipo... O próximo Godzilla que vai sair, apesar de falando assim, a gente... Já tá até datando um pouco esse podcast, mas... Godzilla 2, o Rei dos Monstros, tipo, ainda assim vai ser um filme do Godzilla, né? Ah, não, com certeza. Mas então... tudo sobre aquela divisão de, tipo, de tempo, de vocês vão ser espertos com isso, e vão conseguir satisfazer todo mundo e fazer um filme bom, e, tipo... Uhum. Ok, não, é difícil fazer um cinematográfico, é, não. Palmas pro Feige. Palmas pro Feige, é, pois é. Mais uma vez. É, no final, tipo, não é tirar mérito dele, é dar mérito pra ele. Realmente, tipo, foi, é único tudo que tá acontecendo até agora. E que chegou no filme que a gente vai conversar agora. Que é Vingadores Ultimato. Esse podcast. Títulozinho. Sobre... Como a gente estava conversando sobre tipo, construção de universos e tal, eu acho interessante que a gente nota que no da Marvel eles cometeram erros tipo a nível de construção de universo, tanto que tem alguns retcons, mas mesmo assim é interessante ver que a nível de construção de universo, aparentemente a Marvel nunca cometeu nenhum erro feio, sabe? Justo, justo. É uma coisa que... Eu acho que tem que citar, porque tipo, a gente vai começar a entrar numa época revisionista. A Marvel é ótimo, Kevin Feige é um gênio, mas é sem zoeira um projeto em desenvolvimento, tipo, tudo isso. Você olha pra tipo, fase 1, fase 2, tem uns filmes mais ou menos, tem uns filmes meio zoizinhos que eles estavam desenvolvendo ainda essa tal dessa fórmula Marvel, que hoje é o que faz tudo pra eles, sabe? Então você vai ter um Thor 2 no meio, você vai ter um Thor 1, você vai ter a franquia Thor antes do 3, sabe? Tem erros aí. É engraçado que os nossos ideais de filme ruim da Marvel são Thor 1, Thor 2 e a franquia Thor antes do 3. Tudo, né? Apesar de que o curta lá do Taika Waititi é antes do 3, cara. Putz, verdade, né, cara? E já salvou o Thor. Já. Não, poderia ter usado só aquilo e direto pro Guerra Infinita, sabe? Nem precisava do Ragnarok. Não, literalmente não precisava. Mas... É porque eu lembro que... Quando saiu, por exemplo, Vingadores 2, e novamente, eu não quero nem entrar na discussão sobre a qualidade de Vingadores 2, mas eu lembro que... Isso é um podcast sozinho só, tipo, disso. Sim, sim. Eu lembro que quando saiu, muita gente comentou sobre, tipo... O que tava dividindo a galera era sobre o fato... Mas será que esse filme devia ser um filme só isolado, começo e fim? Ou ele devia ser essa bagunça que ele é, porque... Apesar dele ser essa bagunça, ele seta algumas coisas pro que seria, viria a ser o futuro, né? Uhum. E, tipo, mesmo tendo cometido meio que esse erro, aparentemente esse erro, no fim das contas deu tudo certo e conseguiu fechar tudo. Sabe? E eu acho que não dá pra gente comentar muito sobre o Ultimato sem a gente falar sobre o Guerra Infinita, no fim das contas, né? Que foi o primeiro experimento antes da... Experimento não, né? Mas foi... A primeira metade do resultado final disso. Efetivamente é a parte 1 da história completa, sabe? Você não consegue um sem o outro. Sim. Mas, mesmo assim, eu acho que dá pra gente notar o quanto que são dois filmes diferentes até mesmo na prática, tipo, de um filme que você assiste. Porque, primeiro que Vingadores 3, ele consegue ser um filme mais fechado, sabe? Meio que, de certo modo, o Ultimato não precisava existir. Assim, claro que a nível de universo, tipo, eles precisavam concluir aquilo, mas eu consigo ver Guerra Infinita como um filme de pronto, sabe? Você não a sua vida normalmente, sabe? Concordo plenamente. Ele é perfeitinho, assim, no nível, porque tudo que acontece ele introduz, tipo, nele. O que você precisa saber é, tipo, personagem e motivação. Mas a história em si, tudo acontece e resolve no espaço de 2 horas e pouco dele. Então, E tanto que, quando a gente descobre que o Vingadores 3 e o 4 foram formados ao mesmo tempo, fica até estranho a gente comparar o quão diferente eles acabam sendo na real, né? Porque por serem dois filmes que foram gravados ao mesmo tempo, o que se espera é que eles vão ser filmes bastante semelhantes, né? E o Vingadores Ultimato, ele começa bastante semelhante em tom, e em tudo, a Guerra Infinita, mas ele se torna essa coisa completamente diferente a partir do segundo ato, né? Não, sim, o desenvolvimento menos esperado pra qualquer um é, tipo, não só o quesito, tá, eles vão precisar viajar no tempo, mas ia virar, tipo, um filme de assalto temporal, fanservice doideira, sabe? Então eles tinham tudo isso planejado desde o primeiro, de alguma forma. E só mostra realmente quanto o a gente gosta de falar dos russos e do Feige, mas tipo, o McFeely e o outro roteirista lá também merece, tipo, puta aplauso por ter bolado isso. Sim, sim. Pois é. E o quanto que aí é mérito deles também, tipo, o quanto que os dois filmes acabaram ficando balanceados. Perfeitamente balanceados, cara. Perfeitamente. Igual o universo pós-Thanos. Como deve ser, exato. o quanto que o primeiro filme Travou. Principalmente no Thanos. Quanto o primeiro filme? O quanto que o primeiro filme foca bastante em alguns personagens, principalmente no Thanos. E o quanto que o segundo filme não foca nem um pouco no Thanos, porque ele sabe que o filme do Thanos já foi o anterior. Eles literalmente matam o Thanos. Cara, só pra mostrar. Então, vamos entrar em Vingadores Ultimato, vai. Finalmente! Vamos. Eu acho que ninguém tava esperando. Assim, a maioria das pessoas. A maioria. Eu sei que travou, então eu já tô repetindo. Não, tranquilo. A maioria das pessoas já esperava a Viagem no Tempo. Uhum. Mas eu acho que existem três coisas, principalmente, que ninguém tava esperando nesse filme. Um, Thanos morto, decepado, em 15 minutos de filme. Dois, Hulk inteligente. E três, Hulk Instagram. Thor gordo. Eu sei que esses dois últimos itens, tipo, parece que eu tô falando mais, tipo, ah, que legal que eles estão assim, que inesperado. Mas, tipo, é verdade, sabe? É, o meme virando realidade sem zoeira, tipo, aqui, sabe? Pois é, porque depois, tipo, o que a gente vê no Guerra é meio que o oposto do que a gente vê agora no Ultimato. Só que mesmo assim faz sentido, um sabe? Prepara o outro, tipo, super bem. Especialmente a questão do Hulk. E de uma forma não esperada, mas quanto mais você pensa, faz sentido do Thor, sabe? Que é isso, a cada dia que passa, só se torna o personagem mais bem desenvolvido, cara, desse universo todo. O cara pois que é. Tem os dois filmes ruins, cara. Pois é, cara. Ele. Pois é. E já que a gente tá falando de arco de personagem, e querendo ou não, esse filme conclui os dois arcos dos ditos heróis principais da Marvel. Sem zoeira. Eu acho que não dá pra gente exatamente traçar o quanto que cada filme que eles aparecem contribui pro arco deles. Mas, ainda assim, esse filme consegue passar a sensação de que o arco dos dois foi perfeitamente fechado, sabe? Uhum. O que é mais doido quando você imagina é que, tipo, o planejamento da Marvel não é com desenvolvimento de personagem, é com, tipo, filmes e eventos, e eles de algum jeito conseguiram, tipo, eles vão fazendo enquanto eles vão fazendo, eles vão inventando na hora que eles têm que fazer. E de algum jeito eles conseguiram meio que fazer um círculozinho perfeito em tudo, até nesse filme. É uma coisa que mais me espanta, que tipo, nada nesse filme devia ter dado certo, mas tipo, quase tudo nele dá, sabe? Principalmente quando é uma superprodução feita em um ano, corrido, e é tipo, perfeito. Vamos estragar o nosso convite de casamento pro Kevin Feige e vamos começar a falar sobre os defeitos do filme? Como esse filme na verdade é uma bosta, a gente é tudo... Não, tô zoando. André, a gente já vai conseguir haters por ter falado mal do Nolan. Vamos só insultar uma pessoa gloriosa por podcast. Mas, bom, você quer começar? Ah, vamos já começar pelo começo. Tipo, isso é puramente pessoal, mas eu acho que o filme ele começa de uma forma bem triste, bem pra baixo, bem emocional, que é o jeito meio que perfeito de fazer. E ele vai meio que mostrando como os personagens estão lidando com o luto, sabe? Como cada um se virou nesses 5 anos aí, pertinente à personalidade de cada um. Que também é um tópico super pesado e sério. Nolan poderia fazer um filme muito bom sobre isso. Mas tópico muito adulto. Mas eu pessoalmente achei André, que... André. Você diria que o Nolan conseguiria fazer algo bom com isso? Ok, não, foi puramente floteado. Foi puramente floteado. O que o Nolan conseguir fazer algo bom com, sabe? Gente, zoeira. Coringa, cara, só. Justo. E perder a memória, só. Termina aí, não, brincadeira. Mano, se você tivesse um sonho, que era dentro de um sonho, cara. Não, vamos ganhar o hate da galera. Não, ok, só pra finalizar. Eu acho que eu vou cortar isso do Mas é engraçado, cara. Justo. Mas tá. Ok, não, eu tô zoando. O Nolan não consegue fazer muita coisa boa com coisa muito fictícia, eu acho. O Nolan não entendeu o conceito de uma luva universal matando metade da vida do universo todo, sabe? E isso tendo um peso real nas pessoas. É, ou não, né? Porque ele é o cara que falou que amor transcende o tempo e o espaço, então sei lá. Ele tá disponível. Enfim, é um assunto super sério e adulto. E pra gente crescida. E eu achei meio engraçadinho demais algumas vezes, sabe? Tem uma cena super low-key, bem emocional, que é tipo Capitão América falando com a Viúva Negra comendo um sanduíche. E ela é super um momento casual entre os dois, entre cada um divide como eles estão se sentindo. E tipo, algumas cenas depois, o Homem-Formiga chega e o filme é engraçado, cara. Eu sei que eu amo o Homem-Formiga, ele é tipo a salvação da Marvel, na minha séria opinião. O universo era ruim até ele chegar. Mas... sei lá, muito engraçadinho. Por mais que ele tenha uma das cenas mais emocionantes do filme, que é... Caralho, é uma cena... Mano, você sabe que outro filme tem essa cena do pai vendo a filha velha? Interstellar! É tudo aqui, cara! Tudo aqui! Vingadores é a resposta a Interstellar. Você não, cara, você conhece, eu tô esperando só, mano. O Matt McConaughey vai aparecer aí no Vingadores 6. Enfim, eu achei engraçado demais pro que era pra ter. Só isso. Valeu. Posso sair do podcast agora? Essa é minha participação. As pessoas vão parar de ouvir. Todo mundo já foi embora, na verdade. Ah, tipo... Por mais que eu entenda a sua crítica... Eu não senti tanto isso. Primeiro que assim... O humor da Marvel sempre foi um dos pontos de maior crítica entre a galera. E por incrível que pareça, eu não achei esse filme muito engraçado, sabe? Sei lá, eu lembro de até Guerra Infinita. Tem momentos que eu acho que foram bem mais cômicos, assim. Que eu lembro mais, assim. Porque tem muito daquilo de, tipo... Quando você sai de um filme da Marvel com seus amigos, vocês ficam relembrando as piadas específicas e tal. E eu raramente eu lembro... E, tipo, poucas piadas desse filme, sabe? Do Ultimato. Piadas engraçadas, assim, e tal. Eu consigo lembrar do Thor com os Guardiões, no final. Mas Muita também... Amiga voltando o tempo... Então, essa tudo de envolvendo... novo, eu já tinha esquecido de novo, sabe? Tudo envolvendo o Hulk, Instagram gostosão, então, sabe? Então, só a cena do Hulk tirando selfie no Dine. Puta que pariu, que hilário, que tipo, é incomodamente longo, sabe? Eu diria que é o humor. Não, é o humor awkward perfeito, sabe? O timing é dois mestres da comédia, né, cara? Num lugar só, então não tem como. Justo. Não, eu lembro que eu assistindo aquele... Essa cena em específico, tipo... Eu ficava, velho, essa cena não acaba. Meu Deus, por favor, alguém fala algo. Não... Ai, mano. Geralmente eu fico, não precisa mais tirar foto. E fica, não, vamos tirar o shampoo. Porque não, cara, não precisa. E, tipo, não para. As crianças já foram embora e o Hulk não foi chamando elas. Enfim. Filmou, cara. Não, sim. Mas fora isso, eu não sei se eu concordo muito com você. Principalmente, tipo, você cita a partir do momento que o Homem-Formiga chega. Mas eu acho que o filme, ele constrói muito essa coisa de que a partir do momento que o Homem-Formiga chega, significa esperança pra quem tava perdido, sabe? Não que ele seja a esperança, né? Mas eu já a informação que ele traz. Dizer que, cara, ser o Homem-Formiga é o super-homem da Marvel. Eu considero. Mas não, justo. Ah, e até faz sentido que, tipo, ele traz o plano que vai salvar todo mundo, sabe? Então, Pois é. É quando o filme deveria realmente ter mais coisa light dentro. Então, a partir do momento que ele chega, tipo, o filme dá essa mudança de tom, porque o Homem-Formiga, ele não sofreu tanto com os acontecimentos do filme anterior. Ele tava ocupado, preso no Reino Quântico. Não, 5 horas parada, né, tipo, todo mundo já passou por isso, o uma que, aula. Na real, eu paro pra pensar e parece bem intenso do meu ponto de vista. Porque, mano, imagina, você fica 5 horas preso e você não sabe... O que tá, tipo, acontecendo do outro lado. Onde estão as pessoas, porque elas sumiram. Eu ia ter entrado em desespero. Por isso nós não somos Homem-Formiga, cara. Pois é, e se não fosse a porra de um rato? Sim, mano, o rato mais importante na história da criação, mano. O universo. Ah, velho, eu preciso falar. Eu fiz até uma thread no Twitter sobre isso. Gente, sigam o Sérgio Silva no Twitter. Sigam. Não, pior que nossos perfis vão estar na... Ah, é verdade. Mas... É que... Conforme eu ia vendo a galera... Fazendo, dando suas opiniões, né? Sobre Vingadores. Como elas costumam fazer. Exato. É, eu vi muito palestrinha de roteiro. Eita. É, criticando o filme. Por coisas que, tipo... Que, ah, na regrinha... No livro... Roteiro, o livro é errado, sabe? Mas que funcionam no filme, sabe? Que não são defeitos, sabe? Eles estão falando, tipo, muita coincidência? Muita coincidência. O Tony Stark inventou a viagem no tempo numa noite. Mano, ele é esperto, sabe? Muito, é rico. Muito furo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu penso que quanto mais a pessoa fala o termo furo de roteiro, menos um furo de roteiro essa coisa é. Sabe? Não só isso, como tipo, menos a pessoa sabe o que ela tá falando e menos a pessoa apreciou o filme pelo que o filme é, sabe? É, pois é. Porque é uma galera meio bazingueira, assim, nova. Não que... Bazingueira. Não que a gente não seja, mas é uma galera que, tipo, começou a estudar roteiro ontem, sabe? Acho que roteiro é tudo. É, não, e aí, tipo, usa de regras, assim, super, super solidificadas e quer aplicar isso em tudo. Sim. Então, ah, nossa, um rato salva o universo. Sabe? Qual o problema, cara? Não, e tipo, cara... Já achei o Ratatouille? Porra. Primeiro que nem é algo impossível, sabe? Aquilo era um lixão. É. Tem ratos lá. E não é como se fosse instantâneo, sabe? O rato demorou 5 anos pra chegar lá. É uma jornada longa, cara. É, pois é, pois é. Tem esse fator também. Inclusive essa cena que tem a ponta... Essa cena que tem a ponta do queridíssimo Sr. Chang. Sem zoar assim, cara. Sem zoar assim. Vale citar até pras pessoas que não a conhecem tanto. Mas os Vingadores do... Os Vingadores. Os diretores de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, que são... Os irmãos Russo, que também dirigiram Capitão América 2 e 3. Eles trabalharam... Algum filme aí que você pode ter ouvido falar. Talvez, talvez. Eles dirigiram vários dos primeiros episódios de alguma série de comédia como Arrested Development, especialmente Arrested Development e Community. Então eles sempre colocam, né, easter eggs dessas duas séries nesses filmes. E em Ultimato tem esses dois membros do elenco de Community, que aparece no filme, né? Que é o Sr. Chang, que é o cara do Ferro Velho. O que grita gay. É, que todo mundo conhece pelo meme do gay! E que também tá no Se Beber Não Case, que é o chinês doido lá. Isso, é o chinês do Se Beber Não Case, é mais conhecido por isso também. E a Shirley, né? Que é a mulher que tá no elevador, quando eles estão na Shield dos anos 70. Na base militar lá. É. Isso. Mas enfim, não é nem esse o ponto que a gente tá falando. É, isso mostra que os russos são gente humilde que mostra o caminho deles, cara. Então quando eu ou o Sérgio for tipo alguém na vida, vai ter alguma referência a Take 2. Podemos já confirmar aqui hoje. Pois é, então você que tá ouvindo a gente aí, um dos... Preste atenção, cara. Piadas internas aqui que virar bordão, ó, se prepara. Mas voltando. Então, é só esse rant mesmo que eu queria fazer, que eu até queria falar um pouco mais sobre. Só que, tipo, a gente sairia muito do foco do filme. Mas, então, a galera comenta bastante sobre esses erros de roteiro que não são erros, sabe? E voltando pro Homem-Formiga, né, que era o ponto que eu queria falar. Ainda assim, os momentos iniciais de quando ele volta ainda são no mesmo tom, sabe? Que ele volta... Não, sim, é mó tenso. Ele acha o nome dele, ele acha a filha. Tem cedo no terceiro estrelar, só que, tipo, boa. Como não? Tô com você, mas aí imediatamente depois é gente virando bebê, é Hulk falando piada, é a Nebula falando a Rhodey tem um lixo aqui na nossa base, fica esperto, sabe? Quando ele tá comendo taco sozinho. Cara, eu não gosto de filme engraçado, eu não gosto de felicidade. Não gosto de ver gente. Eu não gosto de ver gente sorrindo, sabe? Você o problema é um adolescente de 14. Sim, eu quero que todo mundo sinta o que eu sinto, cara. Aham. Não, mas eu te entendo, mas, tipo, não é nem algo tão ruim desse filme, porque, como a gente sabe, esse filme não tem nada ruim. Mas, é só algo que eu senti na hora, cara. E meus sentimentos são tudo que eu tenho. Lindo, porque... Aí, cara, valeu, rapaziada. Isso aqui foi minha sessão terapeuta, tá? Isso aqui não é um podcast, na verdade, certo? Tá só me ajudando. Gente, você tá num projeto de psicologia. É pra eu não me matar. Sim. Enfim. Mas é que assim, eu não sei o quanto que dá pra gente dizer que é um problema ou não do filme, mas querendo ou não, como esse filme acaba sendo um blockbuster, chega um momento que, tipo, toda a tristeza que tava sendo carregada do Guerra Infinita, eles dão essa volta de 180 graus, sabe? E aí começa, tanto que tem até montagem com musiquinha animada, sabe? Quando eles começam, sim, a montar tudo. Não só isso, quando a musiquinha que toca, quando o Ashinin lá e o Hulk vão ver o Thor, é tipo, mó fofinha, sabe? Animada. Mas bom, depois de todo esse começo, né, que a gente é apresentado o jeito que cada um dos personagens está lidando com o que aconteceu, aí a gente entra na coisa que dá pra gente considerar como verdadeira polêmica desse filme, a nível de qualidade, pelo menos, que é a viagem do tempo. Que esse filme traz regras novas sobre viagem no tempo. Sim. Regras dele. Sim. E que isso é meio complicado, mas assim, eu já vou dizer antes de tudo que nem tudo que a gente aprende no livrinho sobre roteiro dá pra gente aplicar em qualquer coisa. Então, por mais que eu concordo que essa viagem do tempo seja completamente problemática, não importa. Sabe? No momento eu tô com você, cara. Eu não tô dando um foda sequer, sabe? Uhum. Os meus problemas com a viagem do tempo vêm em... Quando você para pra pensar e se percebe que as coisas são meio estranhas, sabe? Não, mas claro, enfim, claro. Vamos falar sobre. Vamos dar o overview. Por algum motivo eles quiseram fazer uma viagem do tempo nova, eles quiseram começar a moda, de uma viagem do tempo que não tem muito paradoxo, que isso é sempre o problema com história de viagem no tempo. Tipo, viagem no tempo não existe, tipo, é fisicamente impossível. Foda-se Einstein, o que que esse cara fez, sabe? E tipo, toda vez que você vai fazer, vai ter que ter alguma coisinha boba assim que quebra a lógica. E nesse filme eles quiseram dar uma variada falando, então, tudo que aconteceu no passado, no seu passado pessoal, aconteceu. Não tem como você te mudar isso. Então quando eles voltam pro passado, eles vão pra uma realidade alternativa daquele passado, onde não aconteceu a coisa que aconteceu. Que se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, porque elas vão acontecer, não é essa dimensão. É outra, que as coisas aconteceram do jeito que iam acontecer. Vocês estão entendendo, gente? É muito simples. Muito fácil. O problema disso é, pra mim, pelo menos duas coisas. Eu não sou burro. E não é que é confuso. Você entende quando você fala, ah, o Thanos que morreu no final é o Thanos de outra dimensão. A Nébula, que a Nébula matou, é de outra dimensão. Foda-se, não pense. Mas fica mais confuso quando você começa a considerar outras coisas. Tipo, então o Capitão América voltou pra uma PEG alternativa, tipo, de outra realidade. Quando ele fez aquilo, os Vingadores basicamente brincaram com realidades alternativas. Tipo, tem uma realidade que tá todo mundo fudido, porque, sei lá, o Thanos e a Nebula morreram e o universo vai numa direção diferente, sabe? Eu tô falando demais, cara, você acha? Não? Não. Eu só tava ouvindo e pensando. Porque a luta eu final tinha contra o... de um jeito diferente. É, não, na nossa discussão inicial... Gente, a propósito, isso não é a primeira vez que a gente tá falando desse filme, tá? mas mentiras totais. Eu acho que isso nem precisa ser dito, porque eu acho que não é a primeira vez que... Todo mundo já falou. É, justo, justo. Mas só por segurança. E, tipo, na mesma vez que a gente comentou, a gente tava tipo, mano, como funciona essa porra? A Nebula matou ela mesma, sabe? Isso não funciona, não dá certo. Mas aí, depois de muito discutir com estranhos na internet e ser chamado de burro, eu digo que eu entendi, mas eu ainda acho meio que ruim. Porque... Fala. Bom, é que assim, eu não discuti com estranhos na internet. Você é sortudo. Okay. Você tem uma vida boa, é. Não, então, será, né? Porque, né, você tá na internet. É bom, justo, é. Eu acho que é um ritual. Em algum momento você passou por... Mas... O que eu tinha entendido é o seguinte. Manda. Não são dimensões paralelas, alternativas. Aparentemente, é tudo a mesma dimensão. Uhum. E, tipo, a viagem no tempo é um jeito de você interferir com o passado do mundo, mas sem mudar o passado que aqueles personagens já viveram. Entendeu? Eu entendi meio assim. Você segue a teoria do loop? Que, tipo, eles vão mudar o passado por enquanto pra fazer aquele negócio com a manopla, e depois vão devolver as joias e tudo vai entrar, tipo, normal. O fato do Thanos ter morrido já... É isso, é a Nebula se matando, que é, tipo, o paradoxo mais clássico que existe, sabe? E, tipo... Ah! Então, primeiro que assim, vale lembrar a Nebula, a atriz da Nebula, a Karen Gillan, passou alguns anos da vida dela em Doctor Who. Então, ela sabe muito bem sobre viagem no tempo. Literalmente fez um episódio onde ela matou uma versão antiga dela. Alguém é fã de Doctor Who aí vai lembrar. E Doctor Who consegue ter ainda mais incongruências, talvez. Porque Doctor Who segue a lógica do De Volta ao Futuro, né? Então vai ter paradoxo com tudo. Mas tem a coisa, cara, que é uma questão que eu já levantei, que, tipo, tá, eles fizeram um jeito de ter uma viagem de tempo sem paradoxo, mas, tipo, vale a pena? Você acha que nós, que vivemos nessa sociedade em que vivemos, a gente realmente dá uma merda pro paradoxo temporal, sabe? É que, assim, primeiro que o próprio filme não explora muito isso. É, porque, tem uma cena pra explicar. É, porque como é um filme que eles sabem que vai ser um público, tipo, massivo que vai assistir e 95% desse público não tá dando uma foda. Sabe? Não, sim, sim. A gente é a minoria, cara. A gente é o que tá pensando demais filme de super-herói, sabe? A gente tá levando muito a sério essa merda. Pois é. É justo, a gente... É. Mas... Isso tem parte com o trabalho de ter um podcast de filmes. O que eu tava querendo dizer é... Pensa que assim... É o jeito que eu entendi no filme e é o jeito que faz sentido pra mim, ok? Tranquilo, manda aí. By the way, a gente queria falar no começo que a gente não ia ser que nem um canal no YouTube que explicando o final de Vingadores. Gente, mas a gente vai explicar o final de Vingadores agora, tá? Qual é? Tá. Pensa que é, tipo, uma linha do tempo. Certo? Eu tô com papel e caneta, eu desenho aqui uma linha. Beleza. Gente, casa, pega o papel e caneta... Esse podcast vai ser sobre Interstellar, porque... Não, um buraco negro é quando... Tá. Faz um furo assim? Ah, não, vai. Beleza, uma linha do tempo. Certo. Eles estão, tipo, né, no presente dessa... No presente dessa linha do tempo. Certo. E... Eles... Quando eles viajam no tempo, eles estão meio que pegando, tipo, pedaços da própria linha do tempo deles e trazendo pro presente. Então é como se o pedaço em que eles visitam fosse criado ali sim um paralelo, sabe? Um paralelo, mas uma realidade alternativa só dos pedaços que eles visitam. Okay. Enquanto que a linha deles continua, tipo, sem modificação nenhuma. Porque é outra linha do tempo, que eles estão viajando. Então, mas não chega a ser, tipo, uma linha do tempo independente, sabe? É uma que eles acabam criando quando eles viajam. Eles acabam criando quando eles viajam no tempo. E não sei, talvez ela só exista quando eles, sabe? Oh, mano. Viagem no tempo é uma merda, né, cara? É uma merda. Por que isso que... Gosta? Ah. Não faz diferença, tipo... O Thanos e ele, o Thanos e a galera dele que vão pra linha do tempo normal, não é como se, tipo, ah, não, agora em outra linha do tempo as coisas vão ser diferentes. Porque essa outra linha do tempo não existe, saca? Então, o Tony Stark morreu pra matar o Thanos numa linha do tempo que não existe? Sim, porque era uma ameaça imediata pro presente deles. Sérgio, eu estaria disposto a concordar com você. Eu até diria que você explicou de um jeito melhor do que muito YouTube fez. Mas, cara, informação que eu tô trazendo aqui, gente, ó. Boletim Take 2. Boletim Take 2. Os irmãos Russo, conhecidos como os diretores desse filme, confirmaram que é dimensões alternativas. Foda-se, irmãos Russo. Morte do autor, caralho! Morte do autor, velho! Porra! A partir do momento em que a obra é lançada no mundo, eles a não obra mais se torna independente. Cara. Sem zoeira, sem zoeira. Por isso que a gente pode fazer uma fanfic nossa e pra fazer esse filme ficar perfeito, cara. Exato. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas irmãos Russo estão errados, cara. Primeiro e único erro dele, provavelmente, cara. E pior que eu concordo. Esse método dele de viagem no tempo, ele acaba sendo mais confuso, ele acaba sendo mais complicado. Porque não só ele mexe com viagem no tempo, que já é tipo um espaguete de lógica, eles também mexem com realidade alternativa, que é literalmente um espaguete de lógica. E sim. Aí fica tipo... É que assim... Na real... Num primeiro momento pode parecer que foi uma decisão complicada eles terem colocado Viagem no Tempo nesse filme. Mas, cara, foi a melhor decisão possível. Não só nesse quesito, mas tipo, no quesito temático é perfeito, sabe? Exato, porque assim, primeiro que num nível básico, assim, superficial, tipo, faz todo sentido do mundo os personagens pensarem em evitar o que aconteceu com eles, tipo, pegando as joias de outros lugares, sabe? Não, tranquilamente. Porque, tipo, as joias não existem mais agora, porque o Thanos destruiu tudo elas, e etc, etc. Mas além disso, aí a gente entra no campo temático. A gente entra no campo temático que você tá falando. Uhum. Que é, cara, esse filme é o fim de tudo isso. Desses 22. 22, né? Ah, cara, ainda perdi a conta. Desses filmes. Desses filmes. Desses filmes, foda. Eu tentei pesquisar no Google, mas não deu tempo. Não, no meio. Tranquilo. André, você sabe que existe a mágica da edição, né? Porra, verdade. Ok, peraí. Não, foda-se. Então, eles visitarem os filmes antigos... Ah. E não só os filmes, mas, tipo, quando eles vão pra Shield dos anos 70, o quanto que aquilo pesa pros dois, né, protagonistas do filme, né, pra dizer assim, é perfeito, sabe? Uhum. É perfeito. Não só isso, como tem também, tipo, a coisa de nostalgia de uma forma nova, sabe? Que é literalmente o único filme que consegue fazer, tipo, é esse. Quando eles voltam pra 2012, no Vingadores 1, e eles conseguem fazer coisas novas com aquele conteúdo, sabe? Eles dão, tipo, a entender... A gente vê de ângulos diferentes o que tá acontecendo, a gente brinca com coisas daquilo. Legal. Ah, mas isso não é nostalgia de forma nova, né? É, eu tô querendo exaltar esse filme, cara. Tô querendo dar palavras. Não, mas justo. Ah. Literalmente, De Volta ao Futuro 2 faz isso. De Volta ao Futuro 2, um filme que esse filme caga em cima, by the way, tá? tô ligado na tua, Russos. Mas sim, cara, sim. Inclusive, me responde uma coisa. Respondo, cara. quando chegou a cena da câmera virando do Vingadores 1, a sua sala de cinema caiu. Foi aí que começou a festa. Sabe? Foi aí que começou a festa. Tá, não, tava todo mundo quieto, tava rindo das piadas e tava, tipo, normal. Mas foi aí que foi, tipo, mano, essa porra aqui é algo, sabe? E o povo começou a tirar roupa, sabe? E gemer, e foi por aí. Experiência cinematográfica. Amém, cara. Amém. É que você pegou um cinema quieto, né? Então, tipo, não deve ter sido a mesma coisa. Só você tava lá se masturbando pra essa cena e tava todo mundo, tipo, normal. Pois é, eu sou o cara. Como você bem sabe, eu sou o cara que, tipo, odeio conversar na sala de cinema. Eu odeio qualquer barulho, eu odeio qualquer expressão de sentimento numa sala de cinema. O verdadeiro cinéfilo, cara. Pois é, né? Que eu me tornei, né? Mas... Nesse filme você queria, cara. Toda emoção solta. Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. Capitão América pega. Porra! Escudo do Thor, do escudo, do martelo do Thor. Todo esse viagem do tempo, essa é a sessão que a gente vai ficar hype sobre coisas. Vai, fala. Sérgio falou, ele falou Avante Vingadores, e foi tipo, eu não escutei mais nada. Eu não senti, a única coisa que eu senti é minha mão doendo, porque minha mão tava batendo palma sozinha, sabe? Foi tipo, eu virei o meme. Você perdeu o controle do seu corpo ali. Não, eu por alguns momentos eu sumi, sabe? Outra coisa tomou posse do meu corpo, cara. Foi simplesmente o hype passando pelas veias, sabe? Quando você voltou pro seu... Tava... Você tava, oi? Tipo... Quando você voltou pro seu corpo, você tava nu. Eu tava em outro lado da sala, sabe? Em cima de um homem, né? Fui louco, cara. Foi doideira. Tinha uma cadeira do cinema no seu cu. Tava tudo pegando fogo, sabe? Pô, tava... Pegando merda na mão e passando na parede, desenhando coisas, sabe? Pô. Woodstock moderno, cara. É isso aí. Ai, caralho. Esse filme faz coisas, cara. Faz coisas. Esse filme faz coisas. É, não, algumas pessoas saem já grávidas, sabe? Tenho certeza. Tá, mas ó, então. Já que a gente tá falando dos hypes, eu quero. É porque assim, eu sou o cara que eu cago em cima dos nerdzão que quando estão. Eu me tipo, não, porque isso daí foi uma referência ao tal. O filme, mas, passado. Eu fui isso, esse filme inteiro. Eita. Mas nossa senhora. Tipo assim, quando foi em Vingadores 1, é como você disse, eu já tava tipo com a calça baixada, sabe? Com a bunda virada pra tela de cinema, assim, sabe? Só aceitando, cara, só aceitando. Sim, não, vem, sabe? Vem. Mas quando o Capitão América entra no elevador, ali eu comecei a ver que, tipo, mano, eles estão pegando umas referências relativamente obscuras aí, sabe? Que algumas pessoas vão censurar e não lembrar, sabe? Mas sim, aí sim. Que chega o genial desses. Eles entram, você acha que vai ser, ah, Capitão América 2, porra, top, foi o primeiro filme dos russos, né? Então, ó, tem um negocinho legal aí da viagem deles. Mas não, cara, eles pegam de surpresa, aí eles referenciam aquele negócio do gibi, que o Capitão América era Hitler, mano. Tipo, caralho, velho, ele fala Hail Hydra, porra! Hail Hydra, cara. Ah! Não, eu fiz esse gritinho na sala. Acabou de fazer. Esse gemido, gente, o estado na minha cadeira, vocês não precisam, vocês não querem nem ver o que tá acontecendo com ela agora, sabe? Minha calça, não dá pra usar mais, não dá. Eu tô precisando de toalhas aqui. Não, eu vou gravar pelado na próxima vez, sabe? Sim. E... Mas aí a gente entra, tipo, nos dois. Nas duas. Que foram emocionantes pra mim. Que é as do final, sabe? Literalmente os momentos finais. Da luta entre o Homem de Ferro, no caso, e o Thanos, sabe? Justo. Que é o. Então, a mais óbvia é o Homem de Ferro falando, eu sou Homem de Ferro. Justo. Que, assim, foi óbvio, mas, cara. Aquilo foi o momento mais, tipo, todas as memórias de toda essa jornada ali. História com estalo, sabe? Sim. O Homem de Ferro ser o cara que começou tudo isso e agora ele é o cara que terminou tudo isso, sabe? Poesia aí, é o nome. Poesia, cara, porque, como já diria George Lucas, porque rima. Exato. E logo após isso, a última cena do Thanos, cara. Que, pra quem lembra do final de Guerra Infinita, quando o Thanos vence, né, os segundos finais de Guerra Infinita, que são incríveis por si só. Por si só, sim. Que é o Thanos andando e sentando, olhando pra fazendinha dele, e com uma expressão meio, tipo, perdida, olhando pro horizonte. É a mesma coisa no final desse filme. No caso, a cena final do Thanos. Uhum. É o mesmo movimento de câmera, é o mesmo movimento do Thanos, ele andando, ele dando alguns passos, aí ele senta e olhando pro horizonte. Só que num contexto oposto, cara. E isso me pegou de um jeito que, tipo, velho, isso é genial. Isso é genial, porque... Nem Nolan fez isso, cara. Nem Nolan, cara. Porque é a mesma expressão, cara, e, tipo, o quanto que... O contexto realmente muda as coisas, sabe? Porque lá era isso logo após, tipo, uma vitória, e agora é momentos antes dele sumir, sabe? É literalmente, tipo, tem até o mesmo negócio da cara dele que ele tá olhando pro horizonte, e tipo, no momento que no original ele ia começar a sorrir, que é daquele sorrisinho final, e tipo, ele some. E se isso não é a coisa mais perfeita, já posta, num negativo, cara, eu não sei o que é. A propósito, a gente é um podcast sobre a arte do cinema, tá? A gente aprecia a arte da coisa. Só quero salientar aqui. Pois é, por enquanto. E, bom, a gente poderia passar horas só punhetando, tipo, a guerra. Que... Talvez não seja a guerra mais bem filmada da história do audiovisual. Bom, já falar, tipo, não é. O build-up é, tipo, muito melhor do que a guerra em si, sabe? Sim. Mas ainda... Não, é puro gozo visual, sabe? É, sabe? Eu paro de ser arte e ver, tipo, a prostituta que você tem desde a sua infância. André, meu Deus. E ver, tipo, ah, foda-se. Corta essa merda. Eu não tô pronto. Não, eu não tô pronto pra ser pra público geral, Sérgio. Eu não tô pronto. Mas é isso, cara. Isso eu não vou cortar, não. Cacete. Não, brincadeira, eu corto. Eu já falei coisa pior. Eu já falei. Não, eu vou ver no dia, cara. Tô aquele de. Vou dormir com o fechado. Mas. É, cara. Fanservice total. E é quase num quesito, tipo, que dá pra se insultar, sabe? Tipo, não tem nenhum mérito disso. Mas tem pra caralho, sabe? Não tem como você ficar de cara fechada, fazer bico e falar, ah, essa porra aí é só satisfazendo gente que tá seguindo essa porra há 10 anos. Tipo, ela é boa e até mesmo artística por causa disso. Existe um escritor, Sérgio. Não sei se você conhece. O nome dele é William Shakespeare. Christopher Nolan. Não, foi escritor, não fraude. Zoeira! E ele basicamente entendia que o teatro e a apresentação de algo em público é pra ser um espetáculo, sabe? O que é arte em si, se não um espetáculo pra todo mundo? E, cara, é isso que basicamente é, sabe? Estou dizendo que se Shakespeare, a gente pegasse a máquina do tempo e botasse pra ele assistir Vingadores Ultimato, ele ia achar melhor que qualquer coisa que ele já escreveu? Sim. Mas aí seria uma dimensão paralela. Ah não, velho, ah não. Mas então, é importante dizer isso. Porque eu não sei se você se lembra da primeira coisa que eu falei assim que eu saí da sessão, que eu te mandei um áudio. Ah, cara, faz muito tempo, faz tipo uma semana. A primeira coisa que eu falei foi, cara, esse filme não é um filme perfeito. Como filme em si, Guerra Infinita é um filme melhor, sabe? Justo, consigo ver. Mas, eu penso que uma mídia audiovisual narrativa, não só tipo audiovisual, né, mas uma mídia narrativa no geral, independente de qual for, independente do gênero, independente da faixa etária, sei lá, de um jeito ou de outro ela quer passar uma emoção, sabe? E, não, nesse sentido, e nesse puro sentido em que, tipo, a gente vê a arte como algo que quer passar, uma emoção que tá na cabeça de quem criou essa arte. Esse filme é perfeito, sabe? Eu sei que eu pareço um fanboy dizendo isso. Esse filme é pura emoção. Não, eu acho que pelo fato de você ser um fanboy é que você pode meio que dizer com certeza, sabe? Esse filme passa emoção pra caralho. Como eu disse, Sérgio, tinha gente levantando quando a Capitã Marvel chegou e gritando com as mãos pra cima, sabe? É completo pandemônio. E, tipo, eu só vi isso com esse filme. E eu provavelmente só vi isso com esse filme. É, isso é uma coisa que ainda é mérito dele total, sabe? É uma discussão que eu tive com um amigo meu que ele não gosta de filme, no geral. Ele vê socialmente filmes pra ter amigos. Uhum. Aí ele, ah tá, filmezinho legal, esse Guerra Infinita aí, esse Ultimato aí. E tipo, se eu fosse fã, eu ia ter sentido muito mais. E eu acho essa uma discussão interessante. Você concorda com isso? Se você mostrar pra alguém que não tá seguindo há 10 anos essa história junto, crescendo junto, não ia ser a mesma coisa, sabe? Isso não é algo crítica do filme, isso é algo super mérito pra ele, sabe? Que a gente segue muitas coisas por anos que é uma bosta. Existe uma série não muito conhecida, não muito famosa, eu não sei se vocês vão saber, mas eu vou falar, chamada Game of Thrones, que ela tá passando faz 10 anos, e a cada dia que passa ela só tá, tipo, pior, sabe? Então é um completo mérito disso, ele conseguir por 10 anos continuar passando emoção e ser que nem uma família, cara. Pra não dar o exemplo que eu dei da última vez, que vai ser censurado. Será que vai? Ah. É, mas, já que você trouxe Game of Thrones, eu só quero dizer... Ah, é o primeiro fim de semana. Ah. Oi? É por causa do mesmo fim de semana? Primeiro fim de semana? Mesmo. Como assim? Que no mesmo fim de semana teve os dois, e um foi uma bosta, o outro foi bom, não vou dizer ah, qual. Ah, sim, sim. Não, porque são duas obras que estão há 10 anos aí, 11 anos, criando um vilão que é, tipo, a coisa mais aterrorizante e maléfica. Eita! E o filme blockbuster pra família fez algo muito mais satisfatório do que... Não, tá bom, não satisfatório, porque é entendível, alguém pode argumentar que, ah, mas Game of Thrones não é pra ser satisfatório. Então vou mudar a palavra. E Vingadores foi muito mais bem feito. Não tem outra coisa a dizer, sabe? Por qualidade mesmo. É. E eu concordo plenamente. É pura e simples qualidade, cara. Não só fez do jeito melhor, fez do jeito mais maduro até, sabe? É o que mais me estranha. Essa série adulta aí de teta e de sangue fez do jeito anime pra criança. E aqui a gente tá com o troço pra criança fazendo de uma forma super adulta e... Pois é. O Nolan não vai ter uma carreira, que eu tô dizendo. Eu tô fazendo muita piada com o Nolan, perdeu a graça já. Ah. Fazer piada com o Nolan nunca perdeu. Mas. É um tweet que eu vi de que Game of Thrones é de lutinha com Eti. Basicamente. Mas enfim, não é o podcast de Game of Thrones. O nome desse podcast pode me dar de Take 2 pra tipo off-topic cast, sabe? Total. Mas, já que a gente falou disso, a gente acabou falando muito pouco sobre o Thanos. Você tem algo a dizer sobre o Thanos nesse filme? Eu tenho dois probleminhas com ele, que o primeiro é o que volta pro problema desse filme da viagem do tempo dele, que, tipo, a luta final é com um Thanos que não é o nosso, sabe? Um Thanos que nem fez nada, na verdade. Um Thanos aí que, tá, ele apresenta uma ameaça e tudo mais, mas falta, pra mim, essa conexão emocional que a gente tem com o Thanos original. Que foi decapitado e tudo mais. É, não foi o Thanos que foi construído, né? É um outro cara. E isso vai pra várias outras questões, tipo, e lugares no filme, tipo, o papo que o Stark tem com o pai é com o outro pai, não é o da dimensão dele. O papo que o Thor tem com a mãe é com a mãe em outra dimensão. Provavelmente o Mickey Thor 2 foi um filme bom, sabe? É meio broxante pra mim, porque falta esse negócio emocional. Talvez seja isso que eles querem construir, sabe? Um aspecto neurotrágico pra isso tudo. Que no fim das contas, o pai do Tony ainda vai morrer sem saber isso dele. E a mãe do Thor vai morrer sem ter esse papo final com ele, sabe? Vai ser algo que só eles vão ter que carregar. Mas, em uma segunda parte, eu até achei um pouco mais interessante. Porque o Thanos sempre foi o melhor vilão de todos os tempos, né? Nesse último ano que passou aí, ele era tipo... melhor vilão e melhor protagonista de todos novo os tempos. Novo Darth Vader, cara. Não, quem é Darth Vader, cara? Pois é. Já é a terceira fanbase que a gente tá irritando hoje. E a segunda foi o fanbase da própria... Inclusive. Não, é. A nossa fanbase que a gente nem tem já tá ofendida também, sabe? Sim. Acabou essa porra, foda-se. Mas o Thanos tá tão curioso ver o que ele ia fazer, tipo, nesse. Isso era antes da gente saber que ele morre, sabe? Depois que a gente descobre que ele morre, a gente fica mais ainda, tá, acabou, não vai ter mais ele. E eles decidem fazer um Thanos mais vilão normal, que é, como a gente já falou, cara, um completo... é o preto e branco da coisa, é o completo oposto do outro Thanos, que é um cara paciente, que não possuía orgulho, que ele sabia do plano que ele tinha que ter e que tava disposto a fazer qualquer coisa. Tipo, ele não tava querendo rushar ou... Ele tinha o timing perfeito pra aquilo, sabe? Ele é um cara frio e calculista. Esse é um Thanos com um ego enorme. Ele vê que no futuro deu certo, sabe? Então ele acha que em todas as realidades vai dar certo. Por isso que ele solta já a icônica frase que eu esqueci, que falando do Pão de Ferro, que tipo... Eu sou inevitável. Eu sou o inevitável. Que é tipo a coisa com mais ego que alguém pode dizer na vida, sabe? Basicamente, eu sou Deus. Então, é um bom zoom de personagem pra ele. Pra substituir o fato de a gente não ter muito dele, né? Que ele foi um personagem bem interessante. Eu diria até mesmo fascinante, cara. Se a gente quisesse rimar. Mas, como o George Lucas. Costuma fazer, cara. No dia a dia. Lembra quando ele fazia Star Wars bom, cara? Não. Isso vale pro primeiro... Enfim. Sérgio André dos Trem Fanbases. Novo nome do programa. Basicamente, nova sessão. É, mas o... Eu vou reforçar um pouco o que você disse no sentido... O Thanos do Guerra Infinita era o protagonista, né? Sim. E como esse filme é muito mais focado nos heróis... No lado humano dos heróis... Que isso foi algo... Isso foi sempre algo muito Marvel, né? Até quando, tipo... A gente para olhar, sei lá, as histórias dos quadrinhos. O diferencial da Marvel no começo dos quadrinhos era que os personagens deles sempre foram mais humanos, sabe? Sim, sim. Ah, o Homem-Aranha é um adolescente. É, o Stan Lee, acho que o começo do Quarteto Fantástico é, ah, esse é uma família de heróis, sabe? Tipo, mais quesito família, então é. Pois é. Por isso que nunca trabalhou muito bem essa coisa do heroísmo, do símbolo de herói. E principalmente nesse filme, trabalha muito mais, tipo, o arco humano deles mesmo. E, como pessoas. E, tipo, eu acho que ficou perfeito pra terminar esse drama humano deles, que quem eles enfrentam no final é, tipo, o símbolo do maior trauma deles... Só que completamente maléfico, sabe? Justo. É tipo a versão suprema dele, entre aspas, sabe? Sim. É tipo... É total o Thanos vilão pra fortalecer ainda mais a humanidade de quem a gente tá acompanhando na história. E acho que é por isso que funciona mesmo, tipo, não sendo o cara que a gente viu desenvolvendo no filme, sabe? De certa forma... Porque... Ah, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que, tipo, até se fosse o mesmo cara do anterior, esse filme podia ser completamente diferente, até mesmo não podia dar certo, sabe? Então é. E tanto que, por isso que o desenvolvimento do Thanos anterior, pra mim, termina perfeitamente, na real. Justo. Que é com ele fudido, fazendeiro, perdendo a cabeça. E aceitando a morte dele, principalmente, sabe? Sim. Não tem pra que trazer de volta um personagem que já tá 100% perfeito, concluiu somente o personagem dele, mostrou tudo que tinha que mostrar, sabe? Sei lá, uma certa franquia aí devia pegar esse negócio, tipo, aposentar alguns personagens, sabe? Não trazer de volta um vilão no último filme, da última trilogia, sabe? Marvel novamente tem que ensinar o povo do filme, né, cara? É o que eu vim dizendo. Pois é. E... Por isso que a coisa principal desse filme, como a gente estava falando da emoção, é o quanto que esse filme foi esse espetáculo que nunca mais vai se repetir, sabe? Nem mesmo Vingadores 6 ou 8, sabe qual vai ser o próximo? Cara, pouquíssimo 10 anos, sabe? Provável, sabe? É. Só que é uma vez numa geração mesmo. Tipo, esse filme deixou aberto pra alguma... Esse filme deixou aberto pra algumas coisas do futuro. Mas... Isso meio que não importa por enquanto, sabe? Deixa isso pra daqui 10 anos, mais 10 anos, né? Vai que, sei lá, Vingadores 8... eles trazem o Robert Downey Jr. velho pra um cameo, tipo, sei lá, uma coisa assim. O Chris Evans também, sabe? Tanto que já até prepararam pra isso, né? Sim. E lembrando que a gente tá super datando esse podcast, que daqui, tipo, a 10 anos vai ter alguém ouvindo e... Mano, como que tava errado? Quem não Mas, sabe nesse ponto, eu acho que tá tudo bem a gente datar, porque... Bem como, 10 anos. Bem como Vingadores 4, isso é algo pra ser sentido no agora. Perfeito. E aí a música sobe e pronto. E a gente se beija. Eu concordo plenamente. A gente já até começou uma discussão sobre isso, que existe dois Vingadores Ultimato. É o Vingadores Ultimato filme e o Vingadores Ultimato evento. E é isso que nós sempre vamos ver pra sempre, sabe? Nós somos críticos falhos desse filme. A gente vai ter um bias enorme pra sempre, sabe? Porque a gente meio que convive com esse evento cultural que foi. O trabalho das próximas gerações aí é analisar esse filme e ver se ele realmente for bom. A resposta é não. Mas a gente não tá vivendo nesse futuro, cara. A gente tá aqui nessa realidade no encontro. Então, pois é. A gente tá aqui. Eu tava brincando. Ah. Oi? Não, não, oi. Não, repete isso que você falou. O filme é ruim não, eu tava brincando, tá, gente? Não, cara, pior que eu daqui pro futuro, o filme vai perder a qualidade dele. Cara, se você zera... Se você zera... Esse negócio de perder a qualidade no futuro é uma coisa que não tem mesmo como a gente prever, eu acho, sabe? Senhor dos Anéis tá aí até hoje, sabe? Vai dar 20 anos, cara. Daqui a pouco que estreou a Sociedade do Anel. A gente já tá falando dessa merda. Tipo, a gente já tá duas gerações desde o povo que viu o Retorno do Rei no cinema. E a gente ainda tá exaltando esse filme. Então, sei lá, vai ver que Vingadores Ultimato é o final perfeito pra esses 22 filmes. E a gente não vai saber isso no contexto narrativa, filme mesmo, sabe? A gente só sabe isso no sentimento que o nosso investimento próprio de 10 anos foi saciado. E isso pra gente já é um final perfeito. E não pra algum pobre coitado que estuda cinema e vai ter que ver 22 filmes numa semana, sabe? E entender. E tipo, e ele lá vai poder analisar se realmente bateu. Sim. É o famoso Only Time Will Tell. Pois é, eu só quero dizer que eu gostei muito dessa sua última frase. Okay. Eu vou terminar o podcast com ela, tá? Ok, tranquilo. É porque, assim, as discussões, eu não quero que elas terminem, tipo... Se as pessoas quiserem... Não, era pra reagir. Era pra você reagir. Ah, tá. Não, ficou bom. Isso vai pra gravação. Não, tranquilo. Ai, ai. Bom, por hoje foi isso. Pra quem não nos conhece, É, até porque esse é o nosso programa piloto. Só que eu e o André, o nosso objetivo com o Take 2 é que toda semana a gente converse sobre algum filme. E vão ser filmes variados. Não vai ser só blockbuster, não vai ser só sobre lançamento. Na realidade, a gente quer evitar falar um pouco sobre lançamentos. É que, né, Ultimato, né, é mais do que isso. E então, toda semana, a gente vai anunciar aqui, no finalzinho do programa, qual vai ser o filme da semana que vem. E já já a gente fala qual vai ser. Antes qual disso... Será? Qual será? Tan, tan, tan. Mas antes disso, sigam a gente no Twitter, se quiserem, nos nossos perfis pessoais, que vão estar no post. Vocês podem seguir a gente também no Twitter do Take 2. E, além disso, você pode, e a gente pede, que você mande um e-mail de contato pra gente no contato @take2.com pra gente ouvir sua opinião. Oi? Isso é o quê? O nosso e-mail de contato. É contato@take2.com, é isso? Isso. Ok. O que foi isso? É que normalmente quando alguém fala alguma coisa, é recomendado, tipo, repete, sabe? Ah, foda-se! Tá. Eu não sou host dessa merda. Fala, não, termina aí, eu tô me matando. Calma, cara, você quer apresentar? Não, cara, isso aqui não é um plano Game of Thrones pra eventualmente tomar seu lugar, sabe? Não, André, a gente não fala de Game of Thrones nesse podcast. Verdade, isso aqui é um podcast de cinema, né, cara? De arte, de coisa boa. Tá, mas comenta com a gente o que você achou do nosso primeiro programa. Pode comentar o que você não gostou de como a gente... Chamar a gente de burro. Chamar a gente de burro. Tem de viagem no tempo. Isso. Aqui, aquele rato realmente é roteiro ruim, sabe? Mano, manda o que você tá pensando. Isso, e por favor, nos deixe sobre o filme. O que você gosta, o que você não gosta. Se você chorou, o quanto você chorou. É importante pra gente saber. E a gente vai ler os e-mails no final de todo o programa. Então, manda pra gente. Vamos conversar. Vamos saber o que cada um tá pensando. André! Sérgio! Semana que vem. Daqui a 7 dias. Daqui 7 dias, se Deus quiser. Vai dar! A gente vai falar. Caralho! Tamo na etapa final, Sérgio, calma. É literalmente a última frase, tá ligado? A gente vai falar sobre um filme. Digamos, numa vibe completamente diferente. Completo 180 de tudo isso aqui. Na verdade não, porque também é um filme que pega bastante na emoção. Tanto que, spoiler, é um filme que... É um dos poucos filmes que me fez chorar de soluçar. Então se prepare, se você for assistir. Não, isso sem zoar algo pro Sérgio, que como a gente sabe não tem um coração. Isso. O filme da semana que vem é Polytechnic, filme de 2009, dirigido por Denis Villeneuve, que é aí mais conhecido por filmes como... André? Nossa, mano, que filme... Blade Runner 2049... Tô zoando. Blade Runner 2049 e um pequeno filme chamado Duna, que vai chegar aí e vai ser, na minha sincera opinião, o Vingadores Ultimato 2 do cinema. Mas que também fez a chegada. Verdade, tem esse. Que ficou bem famoso. Sicário, enfim. Um dos melhores diretores da atualidade. É um filme um pouco antes dele explodir em popularidade. E fiquem tranquilos, porque é um filme... Tem menos de 1h30. São, se não me engano... Menos de 1h20, na real, né? São 70 e poucos minutos ali. 1h17 de filme. Escapa por pouco de ser um curta, sabe? Sim. Mas é um filme muito interessante e que vai gerar uma discussão bem diferente do que a gente teve hoje. E já de uma vez... oi, fala. Não, eu ia falar que no fim das contas é o nosso objetivo do programa. Exato. E um pequeno aviso pra pessoas que podem ter problema, é um filme legendado francês, né? Isso, ele é um filme canadense, só que da parte francesa. Isso. Do Canadá. A parte que não... Ah, não, é a parte que existe mais, na verdade. Enfim, então vai ser pode ser um pouquinho mais diferente do que você costuma ver, mas vale a pena. Vale, vale. Bom, até semana que vem. Se Deus quiser, semana que vem. Tá. Pronto. Acabou! Aí eu saio da chamada, foda-se. Você nunca mais fala comigo. Eu te bloqueio. É, eu completo, completo. Você foi lá. Na real, eu saio da chamada.